dessa para 2.000 pés, resultado 1.011, livre final ILS 30, posto estabilizado. Boa noite, geral 06, baixar travado. Continua a aproximação, altímetro no 0, no 1, na guarda de pista livre. É cumprido, guardando o 9034, no solo de 31, no livre direito, chame solo no 21219. Terminando na direita, 1219, boa noite, 034, obrigado. Solo Salvador, boa noite, gol 9034, alistado. Confirmado, era aqui, modulou? É o gol 9034. 9034, táxi autorizado para o pátio 3. É Alfa, Kilo, pátio 3, fica atento ao sinalizador 9034. Alfa, Kilo, pátio 3, gol 9034, atento ao sinalizador. Muito bom dia, Portugal 2512, stand 11, information Charlie, flying to Lisboa, request clearance. Portugal 2512, are you ready to copy? I'm from Portugal 2512. Go to destination from level 370. Fly up Zulu 10 to Natal, then upper November 873. And to Intal, after that, Wi-Fi plan route. After takeoff runway 10, left turn and Puka departure, Zipar transition. And Salvador port control 119 at decimal 8, tower 118 decimal 95. And squawk code 5570. Portugal 2512. Destination flight level 370. Upper to 10 and Natal, 10 uniform November 870. So flight plan to take off runway 10 left turn, book depart transition. And after depart 8, 119 at small 8, tower 118 at small 95. Squawk 3, correction 5570. Airport Portugal 512. Good back school work to report right to push and start to Portugal 2512. Airport Portugal 7. Paulo, boa noite. 606 Lago. Livrou? Fox. 606, táxi em frente, Alfa Juliette, seu portão de número 5, portão 5 para o gol no 606. Alfa Juliette, portão 5, obrigado, bom feriadão, hein? Igualmente. Solo, agora vem 4.3, autorização para Marcelo Transporte. É o gol que modulou, chamando para Maceió, é o gol no 9. Gol no 994, perdão. 994 para Maceió, 350 autorizada, Peruísque 58 até Aragua, pós direto. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.95. Seu código transponder 5563, gol no 994. 994, 350 para Maceió, aprovado. Dia 28, Aracaju, e após direto. Decolagem custando 0 por esquerda, Puca, Aracaju. Controle 1.9, decimal 8, 1.8, decimal 9. Transponder, centro, gol 1.994. Para o próprio, para posicionamento no 994. Reportará a vítima, graças. Nada. Gol 1.794, no 2, para posicionamento. Portão número 2. Está autorizado, reporte pronto para o táxi, gol no 714. 714, reportará. Retorno Salvador Web 9732, sente da Charlie no portão 7340, confins, autorização. 9732, confins 340, um minutinho para corda, 9732. Aguarda. Brasília, repita o Xenem. Salvador, Xenem 313. Xenem 313, Brasília. Mantenha sua frequência ainda? 313 no presente. Autorizado a chamar Recife. Nas frequências 1251, alternando no 3395. 1251 no 3395. Obrigado, boa noite. Boa noite. O 732 está pronto para copiar? Pronto, senhor. Para Confins 340, Pêndulo no meio, decola no zero com curva à direita, saída da El Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta a rota com destino a Confins. A frequência do controle em 1.19, decimal 8, a torre em 1.18, decimal 95. Seu código transponder 5573, o Webjet 9732. Cruzando para Confins 340, vieram para o Zulu 16, decolando a posição 0, curva à direita, saída da El, lenda, brinque. Aí você, controle 198, torre 18295, transpõe 5573, web 5973. Correto, está pronto para puxar o acionamento. Vamos lá, 9573. Sobe 2042, 201. Limpo 01, completa final, chama torre 118, 118, 118. Com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.95. Seu código transponder 5564, gol no 896. É autorizado 370 para João Pessoa, rota com o plano de voo, Upper 8 até Recife, após direto João Pessoa. Roda a pista 1-0 com a primeira curva esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. 564, transponder 19-8 é o controle, Salvador, 18-9-5 é a torre, gol 1-8 na meia. Põe para o posicionamento no 8-9-6. Cortará. Limp 01, confirmando o trem baixado travado. Ah, sim, baixado travado, Limp 01. Sim, só confirmando, sem livre posto. Limp 01, livre posto. Alô, boa noite, 05. Salvador, gol 1714, autorização de táxi, autonomia de 1h53. Alterna Salvador com PLD de 125. 7125, alternado Salvador. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10, Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895, gol no 714. Para iniciar o táxi via Índia Alfa, quando o ponto de espera da 10 chama torre 1895, gol no 714. Correto. Gol no 805, só prosseguir. Portão 612 para o gol no 805, está autorizado, reporte pronto para o táxi. Gente, chamamos táxi autorizado para o ponto de espera, 105. Salvador, gol 1714, ponto de espera 10, pronto. 1714, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter, cabeceira 10, 1714. Olimpo 01 no solo, aos 40, livre à esquerda para o pátio militar, reporte estacionado para livre frequência. Livrando à direita, correção Olimpo 01, livrando à direita, chame solo frequência 1219. Ainda na minha escuta? Tenha na escuta autorizado táxi Alfa, reporte na taxiway Delta para cruzamento da pista. No 7-4, livre decolar, pistão 90, vento 080, grau 079. Livre decolagem, iniciando 7-4. No 7-4, decolado 243, chame controle frequência 99.8. 98, boa. 17. Afirmativo. Ciente, então. Permanece a mesma saída com a decolagem da pista 17, da Euleda, transição e após posição bridge, ok? Com decolagem da pista 17, 9732. Ok, então você falou da pista 17, da Euleda bridge, com 9732, permanece. Claro, tá, com 805, seu PID 187, tudo no NIS 2 horas e 30, alterna Marcelo. Livre táxi para o ponto de espera da 10, via pátio Indy Alfa, quando lá chame torre 1895, gol no 805. Gente, pátio Indy Alfa, ponto de espera 1895, 805. Olimpo 01, quando estacionado, reporte. Salvador, 805, espera da 1, 0. Momento 05, autorizado, Daniel, decolapso, estão no 0, vento 080 graus, 06 nós. A linha decola, 805. E 11, o ajuste, livre sinal LSP, reporte estabilizado. Eu em 11, com 2000, reporte estabilizado. Localizador está 3170. Na posição 7 para o puxo acionamento, está autorizado, reporte pronto para o táxi 9732. Autorizado para o táxi 9732. Prosseguir para 17, isso eu vou orientar aí o motorista aí para posicionar a sua aeronave já adequadamente, correto? Afirma aqui, para quem você. Ok. Voador Gol 9040, com informação chave para autorização e cópia Guarulhos. Guarulhos, 9040 Guarulhos, 400, decola no zero com curva direita, saída da Yauleda, depois voo direto à posição bridge, onde intercepta a Pesulu 16. A frequência do controle Salvador em 119.8, a torre 118.95, seu transponder 5567, o Gol 9040. Autorizado Guarulhos 400, decola da pista 10 com curva direita, da Yauleda Bridge para interceptar Upper Zulu 16. 1198, torre 118.95, 5567 é o transponder do Gol 9040. Correto, informe pronto para acionamento pushback 9040. Reportará, obrigado. 8195. Negativo, senhor. 994, seja uma parte da gera aqui. Conseguiu. Ok, reporte pronto. Liberou ela aqui, nós vamos. E mais 30 segundos. Gente, então tá livre o push, informe o táxi. Gente, vamos passar. Hang around, boa noite, let's go, 2512, stand 11, ready for pushback, and start. Pouso na pista 10, vento 070 graus, 07 nós, altímetro 10, 11. 011, 70.7, livre pouso 10, stand 3170. Pouso 714, controle. 7-1-4. Presente, estou autorizada para o do Alfa Romeo 362. 362, 7-1-4. Poderia voar o 363? Solicitação do Centro Recife. A princípio mantém a proa do 362, aguardando coordenação para o 363, o voo no 714. Voa 362. P9732 é o solo. Na escuta? Posso estimar para táxi? Mais uma. 7. Na escuta, no 7. Ligou no 714, eu não consegui contato telefônico com o Centro Recife, Centro do Alfa Romeo 363. O senhor mantém a proa do Alfa Romeo 362 e chame agora na frequência no 2545, alternando 12685. A primeira é 2545. Afirmativo. A segunda? 12685, 126.85. Solo, dono 994 para táxi 176 a bordo, Natal, 02 horas, 07 minutos. Táxi livre, ponto de espera, até 10, quando pronto, chame torre 1895, gol no 994. Ponto de espera, torre 1894. Vou no 994, autorizado o táxi da polícia. Cante. Solo Salvador Web, 9732 para o táxi com 5 a bordo, vai ser 3:10 de autonomia, Fernando Galeão. Táxi em frente. Táxi em frente, ingressando na Lima, para o ponto de espera da 35 para fazer táxi sobre aquela pista Web 9732. E solicito agilidade para levar o prático. Principalmente até livrar o pátio, que temos a aeronave aguardando para fazer pushback. 9732. Ok, está direcionando 9732, obrigado. E a Lima até a 35 e até top 7, 9732. Permitiu. Táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio 3170. Solo Salvador, Bruno 606, bom dia, posição 5. Confirme? Voo no 606, posição 5, para Campina Grande, 390. 390, sente aguarde copy. Agora. Alinha de colapso, 10, vento 070, grau 07 nós. Dois da linha de decolar, voo no 994, estamos certo. Portugal 2512, clear to push and start, your path ready, taxi. Clear to push back and start, don't call one ready, taxi. So 2512. Oi, Salvador Web, 9732, pronto no ponto de espera da 17. Tá bem. 9732, autorizado, táxi via pista até a cabeceira 17, reporte aliado e pronto na mesma. Autorizado via pista para 179732, reportará. Pronto. No 805, chame Recife no 2545, alternando no 2685. 2545, 2085, gol 805. Executar agora, de imediato? Só aguardando tirar o finger aqui. Ah, então o senhor está sem condições de fazer o push. Vai demorar. É, e a pista vai fechar. Está em condições, já saiu o finger. Dane-se de imediato, reporte para o táxi no 896. Agora, boa noite, nós temos reportará para o táxi. 3170, ingresso na Juliette, portão 612, 3170. Juliette para 612, 3170. Frequência 119.8. 1198, bom trabalho. Tá, informação da empresa aí que a pista já estendeu o horário mais 5 ou 10 minutos para poder falar, confirma? Não sei, minha infraero não passou essa posição, vou checar com eles, aguarde só um instante. Tá bom, vou checar com a empresa da aeroporto. A saída prevista é Pucca com transição Zipar, Pucca Zipar. Já está pronto para copiar? Firma, prossiga para o Gol 606. Só dependendo aí do horário aí de saída aí, a confirmação da infraero. Seu plano Campina Grande 390, Pesulu 10, Ateneu, uma pós direto. Decola com curva esquerda, Pucca, transição Zipar. Frequência do controle em 1198, 1198, torre 1895. Transponder 5571. Decola com curva esquerda, Pucca Zipar, 119, decimal 8, controle de saída, torre 1895, 5571. Transponder, informação que tem aí que tem mais 10 minutinhos para responder para ela. Ok, mas não foi passado ainda para a gente, ok? Nós estamos tentando falar com eles aqui, não conseguimos ainda até o momento. Já está na guarda aqui, no mesmo ali. É Ground Portugal 2512, request taxi. Portugal 2512, taxi 2 road short runway 10 by Main April, India and Alpha. On road short tower 118, decimal 95, Portugal 2512. April, India, Alpha, road short 118, 95, Portugal 2512. Beleza, 06, puxa o acionamento, posição 5. Beleza, 06, aguarde para o push. Boa noite, 9-6, pronto para o táxi. Mula 53 a bordo, alterna Fortaleza 0238, autonomia. Táxi, ponto de espera no zero. Quando lá, chame torre 1895. Ponto de espera no zero, 1895. Boa noite, 9-6, obrigado. Boa noite, sir. Boa noite. Solo Salvador, gol 9040, puxa acionamento, pátio 3, posição 4. Pátio 3, está autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, puxa acionamento, reportado para o táxi, gol 9040. Nome 732 decolado ao 59, chame controle de frequência 1119, decimal 8. 198, 9-6-3-2. Controle Salvador Web 9732 decolado. 9732, contato radar na decolagem Sudão 340, da presente direto Leda. Direto Leda, 9732. Salvador, boa noite. Ou 62, tudo informação ótima. 62, boa noite. A senhora identificação com